Observatório Nacional, a hora certa oficial via telefone. Central do Paraná, Ponta Grossa, rádio do jeito que o povo gosta. Aqui na Central nós já estamos então vivendo a terceira hora de plantão da madrugada e nós temos mais ouvinte para conferir. Eu vou falar com a minha ouvinte que está aqui na ponta da banca. Bom dia. Bom dia. A minha ouvinte Nancy daqui do centro, é isso? Sim. E a Nancy, quero ouvir que música? João Menino e Marciano, se eu puder te esquecer. E você oferece para quem? É só para ouvir. Tá ok, então, nosso um bom plantão pra você, tá? Obrigada, meu. Tchau. Milionário e José Rico. Seja vivo, amigo. Dê amor para quem te ama. Não sei. José Rico, a música Amor com Amor se Paga. O pedido foi do Mariano, lá do Clipel. Nós já estamos marcando 3 horas e 4 minutos e meio. Daqui a pouquinho você vai conferir as notícias que fazem o Jornal Diário de Campos de hoje. Carlos Ferreira está apresentando Plantão da Madrugada. Mesmo que Deus da meia-noite está com você apresentando ao vivo o Plantão da Madrugada. Mas é somente para você que tem rádio colorido, tá? Liga para mim para esses dois números de telefone. 2433-1222. 2433-1222. Vamos nessa, Corujões e Corujinhas, porque nós estamos aqui esperando sempre a sua participação. Liga para mim, está esperando você. A música com Chitãozinho e Chororó no pedido do Valdir do Vendrame.